a vida é show. Então vamos celebrar. Do lado leste de São Paulo. E a vida é show, então vamos viver. Dia perfeito, acabou de nascer. Aí depende de mim, de você, de tudo. Fazer disso aqui o melhor lugar do mundo. Celebrar faz parte de nós. Não faça da sua mente um carrasco, um algoz. Perdoar também é preciso, mesmo sabendo que isso é difícil. Independente dos problemas que a gente tem, nunca dormi no barulho de ninguém. Tá escrito ser feliz é possível, entre poesias, egos e conflitos. Meu poeta favorito está no céu e no coração de quem acredita como eu. Celebrar é um dom que Deus te deu, uma dádiva, um karma, rumo ao apogeu. Rumo ao apogeu. Por quê? Tem que celebrar, tem que viver, tem que sonhar, tem que ser você. A vida é show. Aê! Mesmo quando tudo é difícil, nada é pra sempre. Acredite, vale a pena sorrir, vale a pena buscar ser feliz. E é daqui pra frente. No palco da minha vida, eu sou protagonista. Procuro sempre entender a importância de se cuidar, se amar, perceber, esquecer autoestima, amor próprio é herança. Muitas escolhas, poucas oportunidades. Dentro da bolha SP, capital, grande cidade. O tempo, o relógio, sempre a nos lembrar. Temos que correr pra conquistar. Hoje confirmo tudo que quero e posso. Eu solto a voz, o grito é pelos nossos. Espetáculo, sinta seus passos. Mundo mágico, sinta seus passos. Espetáculo, sinta seus passos. Mundo mágico, sinta seus passos. O tempo, o relógio, sempre a nos lembrar. Temos que correr pra conquistar. Chegou a hora, nossa vez é agora. Lembranças simples, sensações maravilhosas. O coração esse momento registrou. A vida é show. Ser feliz. Tempo bom, um bom som que te faz querer viajar. Coração a milhão é paixão, deixa brilhar. Tempo bom, um bom som que te faz querer viajar. Coração a milhão é paixão, deixa brilhar.